3305, estabilizou? Afirmativo. Completa final, torre 1186, bom pouso. 186, boa noite. Gol 1076, voa Duna, 2000, ajuste 1016, repórter estabilizado. 3 estabilizado, 1016, gol 076. T04, voa Momo. Gol 1604, copiou. Gol 1604, o controle Salvador. Prossiga. Confirma como recebe o controle? Alto e claro. Gente, voa Momo na presente. Momo, 1604. Vocês tinham chamado a gente? 6 vezes. Ah, desculpa. Antes a gente não tinha ouvido, mas deve ter sido uma falha aqui. Obrigado. Rio 5972, Solos 36, táxi livre à direita. Alfa, Kilo, Pátio 3, não me escuta. Viva direita, Alfa Quilo 43 na sua escuta, o Rio 5972. Pisto 305, cheque o trem, autorizado pouso pistão 0, vento 080 graus, 2 longe. Depósito na 103, 305. Gol 1076, estabilizou? Estabilizou, machou, agora está estabilizado. Torre 1186. Obrigado. Boa noite, chegou 1076, abaixou, travou. 1076, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Salvador, muito boa noite, é o 6313. Oceané, com informação Alfa, está no 04. Para autorização 3-60 Guarulhos. Passação 2-6. Tudo no 8, decimal 6-63. 85. 2-6-95, 2-5-4-5, boa noite. 1-2-6-85. 2-6-85, obrigado. Guarulhos. Que aguarde, copie 1 minuto. 82 mil pés, ajuste 1016, está livre LS, repórter estabilizado. Confira para o 3398. 2 mil pés, o ajuste 1096. 3398, está livre LS, repórter estabilizado. Reportará estabilizado 1016, 2 mil pés, tá? 3398. Controle Salvador, muito boa noite, ao 3355, 15, ciente da Alfa. Trip 5514, identifica? Identificando, 355, 15. 3 para cópia. Chega. Autorizado Guarulhos, nível 360 via Bridge, Apesuru no meio, depois Belo Horizonte. Recola da 10, curva direita, na saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5411 e o controle frequência 208. Autorizado conforme 360, correção é Bridge, uniforme de Luno 6, Belo Horizonte, decola da 10, curva direita, Bael Leda Bridge. 5411, controle 210, 360 foi autorizado, 6313. Correto, chame para o acionamento. Toma lá, 6313. Antes da Juliette, o... Antes da Juliette, o 3305. 3305 autorizado, esquerda na Juliette, portão 612. Autorizado, esquerda na Juliette, pro ritmo 612, o 3305. Tené 6224, autorizado Duna. Duna 6224. Meu 076, solo 42, liga direita. Táxi Alfa, chamante da Juliette na minha escuta. Ok, de Alfa, vai chamante da Juliette. Oi, Salvador, boa noite. Papa Romeu Fox, de Rádio. Fox, é a vida possível. Esse aí está pronto para cópia? Tem aqui. Utilizado, 090 para pessoa na Golf 677. Decola da 10, curva esquerda na saída Conde. Aciona o código 5406. O controle de saída será 120 em cima 8. Afirmativa, utilizado com cópia, João Pessoa, Golf 677. 090, decola por aí. Eu vou ligar 10 por aí esquerda, saída Conde 5406, no Grande Conde, 10208 é o controle, está pronto para entrar na mente. Certo? Afirmativo, é corrido, seu transponder para 0273, ok? 0273, está autorizado a acionar chamitax. 0273, vai acionar chamada para o táxi. Certo? Para o postback, acionamento, posição 4, hoje, né? 63 ou no 3? Na 4, 6, 3, 1, 3, está autorizado o chamitax. Autorizado, chamaremos, obrigado. TAN 3398 estabilizado? Afirmativa, estabilizando agora o TAN 3398. Completa final, Torre, 1186. 186-3398. Avião avistado, cheque trem autorizado pouso, 060 graus, 59 pista 10. Ok, autorizado pouso. Trem baixo travado. Confirme para o controle? É o TRIP 5515. Está presente solicita por onde? Pelo plano de mesmo? TRIP 5514 ou 15? 15. TRIP 5515, desça para... Está na ponta de áudio descida? Afirmo. Desça para 4 mil pés inicialmente, mantenha bom, filho. Ok, 4 mil inicialmente bom, foi TRIP 5515. Confirme. Cubano 706 está antes da Juliette. Ok, gente, vou observar a saída da aeronave Oceané que está ali em frente ao portão, após o ingresso à esquerda, portão 2. Afirma aqui, observando a saída do Oceané, pode estar subindo para o 2. Oceané 6303, está pronto para o táxi 136 a bordo, alterno Galinhão, com 3 horas e 45. Livre táxi à direita, chama pronto para decolagem, 6313. Livre táxi, chama na pronta, 6313. Confirma, estacionado, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, Fox Serra Vitor vai seguir observar a aeronave da Gol que está estacionando no portão, após ela continua até o ponto de pena. Relativo, observa a aeronave após para seguir para até o pronto pega da 90 Serra Vitor. Solos 48, livre à direita, táxi via Alfa, chama antes da Juliette na minha escuta. Táxi via Alfa, chamará antes da Juliette na sua escuta, na 339. Oceané 6303, ponto de espera pronto. 6303 autorizado, alinhar e decolar, 100 graus, 8 nós. Alinhar e decolar, 6313. O 6747 pode iniciar? Assim que ele passar vai ser autorizado agora. Tá bom, obrigado. acionar, chame táxi, aguarde cópia. Iniciando 6313. Ciente. Tá livre o pushback acionamento agora, o web 6747, chame táxi. Vamos lá para o táxi, 6747. Fonserra Vitor, ciente, mantenha a posição. Mantenha a posição, Vitor. Ativo no localizador, 6224. Torre 186. 186, grado, boa noite. Salvador, muito boa noite. Eu chamei a 224. Meia 224, continua a aproximação. Cheque o trem, autorizado pouso. Vento 080 graus, 8 nós, pista 10. PV pouso, pista 10, cheque trem, 6224. 6313, decola 51, controle 20.8. 208, boa noite. Está 3398, após o recuo da aeronave Webjet, né, libera a passagem, autorizado esquerda, portão 8. Após o Webjet, portão 8, na 3398. Leda Bridge. Senão 6313, contato radar, 360, saída da EL. Gente, 360, saída da EL. Poderia voar da EL da presente? Autorizado, Leda. Leda, 6313, obrigado. Taxi Web 6747 com 160 a bordo, 4 horas, alterna consciência. Tá livre o táxi em frente, depois à direita no ponto de espera, chame pronto a decolagem. Você tá chamando a pronta, 6747. Chené 6224, a gente pôs baixado e travado. P224, livre pouso, vento 060 graus, 8 nós. Livre pouso, 6224. VIP-5515, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, reporta estabilizado. Está livre, LS. Ok, para 2 mil, 1016, reportará estabilizado com ILS. Está autorizado para Recife 230 nível via Golf 677, decola da 110. Curva esquerda na saída Puca, transa Aracaju, aciona 5404 e o controle 120.8. Código é 5404. Chama para cruzar a pista em uso. Fox Ravido, autorizado a Lima, Mateus 10. Lima, Mateus 10. Torre Salvador, Santos 3398, tá mantendo a posição aqui, só aguardando o balizador da posição 8, ok? Tá ok, gente. 6224, solo 55, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, tá me escutando? Alfa, então Juliette, você escuta 6224. Serra Vitor, autorizado a alinhar e decolar, vento 080 graus, 629. Paulo, continua a aproximação aqui, o 3398, obrigado. Ok, gente. Espera da 10, pronto, 6747. Mantenha a posição. Mantendo a posição, 6747. É 3113, Recife, 251, 3325. Foi pra quem? O Chanel 6313, Recife, 251, 3325. 125, 1-3325, boa noite, o Chanel 6313. Estabilizou? Afirmo, 3515 estabilizado. 1515, Torre, 118 meia, bom pouso. 6218 meia, obrigado, Santa Marta. 6224, próxima, Juliette. 6224, autorizado, Juliette, esquerda, portão 1. Juliette, esquerda, portão 1, 6224. Controle de Salvador, Papa Romeo, Foxtrot, Serra Vitor, boa noite. Papa Romeo, Foxtrot, Serra Vitor, contato radar, suba para 090, voando Conde. Serra Vitor. Salvador, 3B5515, Natal, baixar travado. Gente, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, 5515. Que é 747, decolagem livre, informo que terá um tráfego assim que decolar à sua esquerda, a aeronave que decolou Sêneca, mas está curvando para o nordeste, divergente da sua, ok? 080 graus, 62 graus, livre decolar. Livre decolagem, 6747. Serra Vitor, confirma espaço de pouso. Estamos estimando inicialmente. Só um momentinho, só um momentinho, informar. Autorizado ingresso e depois via Índia até o ponto de espera, chame pronto a decolagem. 5-5, cheque 3, autorizado pouso, 080 graus, 89, pista 10. Autorizado pouso, baixa a travada 3555, Web 6747, decolou 00, 0100, controle 1, 20, decima 8. 208, boa noite, 6747. Controle Salvador, boa noite, Web 6747, passa 1800. Web 6747, contato radar, 360, voando Leda, da presente. 360, direto Leda, 6747. Tá, pronta a cópia? Autorizado para Confins 360, via Pesuru 16, decola da 10, curva à direita. Saída é a da El, Leda, e depois voa a posição Bridge. Aciona 5417, controle frequência 120, decimal 8. Circulado 9, autorizado, ali é manter o 0. Salvador, muito boa noite, Altan TD 305, posição 612, ciente da informação alta, autorização Recife, nível 330. Ciente, aguarde cópia, 1 minuto, 3305. Aguardando, tem a saída prevista, por gentileza? É a PUCA. A PUCA, grato, Altan 3305. 5515, triplo, solo 02, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Conselho 5919, livre decolagem, 060 graus, 8 nós. 1016. O 3305 para cópia? 3305, pronta para cópia. Autorizado, Recife, nível 330, via Aperusque 58, decola da 10, curva à esquerda, na saída PUCA, transição Aracaju. Aciona 5416, controle a frequência 120, decima 8. 3305, autorizado a Recife, nível 330, via Aperusque 58, decolando pela 10, curva à esquerda, na PUCA, transição Aracaju. 5416, transponder 208, controle, TAN 3305. Correto, em aprocionamento. Usará quando pronto para acionar, 3305.